Have a good day. The Freaking Alternative, com Tiago Martins. Ora bem, ora bem, ora bem. The Freaking Alternative em altas rotações, back on track e cheio de boas vibes. Boa disposição, boa música, meus senhores. O meu nome, como sabem, é Tiago Martins e sou o desgraçado de voz e charmosa que vos acompanha aos sábados à noite. Portanto, é tempo de partirmos a louça toda mais uma vez e de nos divertirmos um bocadinho. Como sabem, hoje vamos ter em estúdio a banda Amor Terror, Hell Yeah, que nos trazem milhentas surpresas. Fica já aqui o aviso, pá, o heads up. Vai ser uma entrevista a não perder. Até lá, meus caros e minhas caras, eu não me lembro de melhor forma de começar esta emissão do que com Red Hot Chili Peppers Give It Away. Toma lá bolachas. Até já. Give it away now. Pois é, Red Hot tem altas no TFA, relembrando os bons velhos tempos do álbum Blood, Sugar, Sex, Magic, de 1991. Estava eu a nascer. Portanto, um bom ano. Sem dúvida que sim. Se encontrei na banda californiana uma maneira de começar este programa em grande. Então encontro-nos Interpol, ora toma, uma maneira de vos manter presos e ligados às minhas hipnotizantes palavras. Meus caros, de mim para vós, com todo o amor do mundo, a inspiradora e tão romântica Rest My Chemistry, assim vale a pena, ouçam, porque vale mesmo ficar aí desse lado. Interpol com Rest My Chemistry. Your hair's silver now, deep blue eyes, prettier by the day. Too busy being young, now regret time spent far away. But I'll never leave again, we both learn time keeps running away. If I only had a wish, wish we hadn't learned the hardest way. Acabamos de ouvir os portugueses Sean Riley and the Slow Riders e a sua Silver do recentemente lançado álbum It's Been a Long Night. Para quem não sabe, dos senhores, porque eles andam desaparecidos, deixem-me informar-vos que os mesmos, os grandes Sean Riley and the Slow Riders, andam a viajar pela Europa, ali pela zona norte, digamos, e estão agora em Copenhaga, Dinamarca, a fazerem ouvir a sua qualidade. É pá, bom para eles. E quem sabe, se um dia destes... Não vou dizer. Quem sabe? Fica aqui no ar, em suspenso. Ficamos sim à espera do seu regresso a Terras Lusas, mas até lá temos de pôr variedíssimas coisas em dia. Uma delas é a loira, linda e curvilínea rubrica de descoberta musical do TFA, enganei-vos. O New Beats, é verdade. Ora, ouçam que hoje damos destaque a mais uma grande, grande banda portuguesa. Voltamos, sim senhor, ao produto nacional, ao que é bom, ao que é nosso. Portanto, New Beats, vem aí, vem já a seguir. Tomem lá. New Beats. New Beats. Bem-vindos, portanto, acreditem ou não, temos novo New Beats a tomar lugar nesta quarta emissão de The Freaking Alternative, o programa que é a tua única alternativa. Mais uma vez, o espaço de descoberta musical por excelência. traz-nos uma banda cheia de talento, mas acima de tudo cheia de potencial. Aqui fica, portanto, mais uma aposta para o futuro, futuro este que, a soar assim, a soar desta forma como vocês ouvem em background, reparem, será com certeza brilhante e cheio de sorrisos, será um futuro do caraças, simplificando a coisa. Portanto, qual crise, qual que, pá, deem as boas-vindas aos Electra Zagreb, faz favor, eles aí vêm. Nem sempre é fácil acostumarmos a sons que desafiam os nossos ouvidos. É até extremamente desafiante e difícil aceitarmos algo novo e que raramente ouvimos ao longo das nossas vidas. Era assim que eu olhava para o shoegaze e era assim que por vezes encarava o noise rock. Tudo bem. São estilos difíceis de engolir e de apreciar, ok, mas que, se pensarmos bem neles, a fundo, até nem nos são assim tão desconhecidos. Ora vejamos, os próprios The Doors e o grande Jimi Hendrix chegavam a perder-se nas teias da barulheira psicadélica, dando um primeiro fôlego a este tipo de musicalidade. A verdade é essa. Portanto, esse fôlego ganhou asas, cresceu e hoje faz-se ouvir e hoje ganha nome, vá, no shoegaze, no noise rock e nas novas vertentes psicadélicas da barulheira rockera, digamos assim. Portanto, ele hoje faz-se ouvir e faz-se ouvir também em Portugal. Dessa forma, e em destaque, temos hoje os Electra Zagreb, quarteto nacional nascido, imaginem vocês, isto não vai fazer sentido nenhum, na Croácia. Portanto, então, mas eles são tugas ou são croatas? Perguntam vocês. Eles dão a entender que são um pouco de tudo. Ora vejamos, anunciam aos sete mundos que o conceito musical que tocam nasceu na Croácia no ano de 2008. No entanto, a banda apenas surge no ano passado, em Lisboa. Mais curioso ainda é o facto de o vocalista ser russo. Pois, vai para aqui uma miscelânea cultural que até faz impressão. No entanto, resulta. E resulta estrondosamente bem. Estes jovens têm poucos anos disto, pode-se dizer, mas parece que vivem para a música e mostram-no através dos Electra Zagreb. Dizem no seu MySpace que a música deles faz lembrar uma baleia que dá à luz. E estou a citá-los. Referem também que gostam de, e volto a citar, de canários, de papagaios solitários e de lobos gritantes, isto sim. Como dá para perceber, sou uma banda a descobrir e a descortinar. Qual a melhor forma de o fazer? Bem, proceder ao download gratuito do EP recentemente lançado e chamado Given Birth, The Young Wales. Basta para isso irem a www.electrazagreb.bandcamp.com e lá fazer o tal download. São 7 faixas no total que nos deixam sedentes por mais e que valem muito, muito a pena. Estes, minha gente, estes chamados Electra Zagreb, não vos podem escapar. Acreditem nisto. Sei que ficaram aí cheios de vontade de os ouvir e que a música de fundo não chega, pois então, como vosso fiel realizador de desejos, excelente título que acabo de atribuir a mim mesmo, trago-vos então um dos melhores temas do EP Given Birth, The Young Wales. Esta chama-se Andromeda Girls Are Better e leva-nos para um mundo cheio de musicalidades ruidosas, mas apaixonantes. Portanto, já estou a estragar isto, portanto fiquem com a música dos grandes Electra Zagreb. O New Beats volta para a semana, até lá passem pelo Facebook do TFA, porque lá ficarão todos os links que vos podem ligar a esta brilhante banda portuguesa. Obrigado. Surprise how you love the bones, so you love the way I see. Freaking Alternative. Tudo o que é bom acaba depressa, portanto, acabou-se o New Beats, mas a emissão continua aí em grande. Já daqui a uns minutos chegam aos estúdios Amor Terror, pá, muito bom. Hoje aqui representados pelo Daniel Filipe, guitarrista, e pelo Miguel Morgado, vocalista, pá, ainda bem. Estão cá os dois. Que espetáculo, Amor Terror, por estas bandas. Finalmente. Vai ser uma entrevista dos diabos, não duvidem, já estou aqui a espumar, inclusive. E, portanto, se isto não tiver a sair bem, é da baba que eu tenho na boca. Pronto, boa imagem. Ainda por cima, parece que o Daniel e o Miguel nos vão trazer as guitarras. As guitarras deles, pois é, portanto. Mas enfim, já falamos sobre isso. As surpresas são para se preservarem até ao último minuto. Quem nos vai interromper então desta conversa são os The Flaming Lips, com a conhecida Yoshimi Battles da Pink Roberts Part 1. Esta vem direitinha do ano 2002. Já lá vão quase 10 anos, meus senhores e minhas senhoras. Como o raio do tempo passa. Por agora, ficamos então neste saudosismo com The Flaming Lips. But you won't let those I'll die for you, I will, I will, I will. I'll die alone like Jesus on the cross. My faith cannot be tossed. And my life will not be lost. My love comes across. Muito lutam eles, pá. É verdade, pá. Para quem não sabe, ouvimos Wilco, os senhores de Chicago, Illinois, com o tema I Will Fight. Foi uma espécie de ode ao amor, que bem merece esse grande, grande amor. E como hoje temos em estúdios Amor Terror, lá está, que por acaso estão já aí à porta, atenção, olha eles. Estão já, eram eles. Garanto que sim. Não era eu a bater na mesa, eram mesmo eles. Estão mesmo aí à porta. Isto até entrou bem aqui. Por acaso falámos aqui de amor e de amor-terror, isto por acaso até ficou bem. Pronto, portanto, amor-terror aí à porta. Por fim, apetece-me apenas bombardear-vos com mais uma grande banda e com mais uma grande canção desta feita. E antes de entrarmos pelo espaço de entrevista adentro, assim, à maluca, quero que ouçam Disarmed dos The Smashing Pumpkins. Logo a seguir vamos conhecer os amor-terror. Ah, pois é, até já. Não saiam desse lado. Portanto, chega-nos pela terceira semana consecutiva o espaço de entrevista mais louco de sempre neste que é o programa mais ridiculamente alternativo da Esques FM, pois é, assim sendo, prestemos atenção e tratemos de dar as boas-vindas aos fenomenais Amor Terror, a banda aqui hoje presente no TFA. É verdade, para quem ainda não os conhece, posso apenas dizer-vos que são um quarteto, cantam em português e vêm acrescentar ao repertório nacional uma sonoridade virada para o punk rock, vá. Ainda que não possamos analisar a música deles através de uma perspectiva tão redutora, mas já lá vamos, meus senhores. Sejam bem-vindos, antes de mais. Portanto, vamos identificar-vos através de vozes. E agora sim, sejam bem-vindos. Desculpa, os microfones estavam um bocado desligados. Portanto, Daniel Fernandes. Diz Daniel, um lá, Daniel. Lá para Daniel Filipe. Daniel Filipe, ok. Daniel Filipe. E Miguel? Morgado. Miguel Morgado, pronto. Portanto, o guitarrista. Sim, guitarrista. E o vocalista. É isso, sim, né? Sim. Portanto, pronto. Daniel, o guitarrista e... Miguel, o vocalista, exatamente, pá, isto com o nome vai ser um bom programa hoje, são sempre um espetáculo, há que dizer. Mas, senhores, primeira pergunta, eu falava eu em punk rock no início desta nossa entrevista, nesta introdução, vocês gostam de fugir a estes rótulos ou colam só algum deles? Rock, punk? Nós adoramos fugir aos rótulos. Sim. O nosso objetivo é não caber em nenhum dos rótulos, porque o que nós tentamos sempre fazer é novo. Esse não, é o objetivo. Eu não quero ferir suscetibilidades, mas os rótulos são inventados por pessoas que não percebem de música, por pessoas que não assentem, porque não faz sentido nenhum uma pessoa atribuir um nome. Existem N rótulos, existem sim. Para tudo, dentro mesmo dos rótulos que estavas a falar, existem muitos. Mas nós não gostamos muito de... Não gostamos muito de nos inserir perto de uma coisa. O que fazemos genericamente é rock. É em português, é melódico e a partir daí pode ser muita coisa muito e bem. É muita coisa. Muito bem. Portanto, mas daquilo que conheço do vosso futuro disco, pronto, lá está, é um bocado isso que dizes. Não há só e somente uma única sonoridade, certo? Sim, nós é uma coisa que nós também procuramos, não é? Tipo, não ter apenas sempre o mesmo tipo de canção, sempre o mesmo tipo de sonoridade, uhum. Sempre o mesmo tipo de distorção, sempre o mesmo tipo de tarola, de qualquer pormenor sonoro é esse. Por isso que cantamos os dois, é claro que o Miguel canta mais, é o vocalista principal, é por isso que tentamos fazer o álbum da maneira que fizemos e que trabalhamos com as pessoas que trabalhamos. Mesmo para procurar uma sonoridade diferente, uma diferenciação em relação às outras bandas que hoje em dia parece que são a nós, parece-nos estão muito parecidas umas das outras, são muito formatadas. E como é que falavas-me tu, né, davas-me tu esse tipo de exemplos cantando vocês as dois, fazendo diferentes instruções, há mais maneiras de tornarem os amor de terror únicos, digamos assim? Basicamente o que nós procuramos é uma... Não vou dizer mas posso dizer uma modernidade no som. Nós não nos revemos, tipo, não existe revivalismo no nosso som, não existe passado no nosso som, existe uma construção musical que toda a gente tem, uhum. Claro, influências, essas coisas todas, mas não existe um tributo declarado como a um estilo, a uma década ou a um tipo de som. No máximo queremos americanizar. Sim, ter uma perspectiva mais aberta da música, que é uma mentalidade mais aberta na música. E conseguem-me dizer estes estilos diferentes, estas sonoridades diferentes que vão surgindo ao longo do álbum, nas diferentes músicas, eles surgem porque vocês querem inovar ou surgem também porque vocês são diferentes e obviamente gostam de coisas diferentes? Exatamente, tem a ver isso. Acho que é um pouco das duas, não é? Tem a ver com a pluralidade da banda, dentro da banda. Como é que se gera esse tipo de pluralidade? Ou seja, dá chatice às vezes, ou nem por isso? Não, por acaso até é bastante consensual. Nós estamos a rir porque nós tivemos outras bandas onde isso aconteceu, sim. Mas uma coisa fundamental para teres uma banda onde gostes de estar, uhum. É tu escolheres as pessoas com quem vais trabalhar e quando isso acontece é bom. Não, nos Amor Terror não, é tudo consensual. Nós gravámos um álbum e deixámos um monte de músicas de fora... E não houve uma discussão. Portanto, foi tirar uma hora de almoço para fazer... Eu acho que tem a ver com a mentalidade. Não existem aqui egos para gerir, não existem aqui coisas desse género para trabalhar. Uhum. Só existe quatro pessoas interessadas em fazer música diferente, mais nada. E, portanto, falamos neste vosso álbum, neste vosso primeiro álbum que vai sair. Depois de tantas entrevistas, é desta que revelam a data de lançamento? Não, ainda não. Ainda não, vamos... não. Ainda não, por simplesmente pelo facto que estamos dependentes de outra... Pois pode falhar isso, não é? De outra... Exatamente. Nós estamos dependentes ainda de uma... De um parceiro para o lançamento do álbum e eles é que... Um mês talvez, não é? Um mês talvez. Talvez março, abril, mas uhum. Uma março, data concreta final de março. Mas a data... Está bem, está bem. Eu compreendo. Mas, no entanto, alinhamento já... Já. Ah, sim, sim. Já temos. Vocês, na altura, revelaram, se não estou em erro, que o álbum teria algo como 12 músicas, liam em algum lado. No entanto, tem 9. 9, certo. Sim. Não vai ser mais do que isto? Não. Nem uma surpresa lá no meio... Lá no fim, digamos nós assim. Nós gravamos mais músicas. Nós gravamos mais músicas do que 9. No entanto, achámos que... Queríamos fazer 9 músicas. Porque... Na nossa cabeça, aquelas 9 são as perfeitas e não queríamos estragar. Tá bem. Com mais uma só para fazer um número, só para fazer o 10. Não é? E destas 9, qual é que é a melhor? Assim? É aquela pergunta. Pode dizer-me se é uma coisa. Epá, não sei. Mas sei, é difícil. Acredito que sim. Um dia parece-me uma, depois no outro dia já me parece outra. Não sim, sei. Tem a ver. Essa diversidade também se vê nos... E nós. Nos concertos a mesma coisa, também sentimos isso. Há dias que uma música nos dá mais, é-nos mais interessante. E isso varia, nem sempre é a mesma música. E nós, isso também nos agrada. Por acaso queria-vos perguntar isso, a nível de concertos, a nível de exposição ao público, e esta se calhar é mais fácil de responderem, qual é que dá mais pica, digamos assim, de tocar em palco? Chega. Também não. Ah, é. Essa é possível. É uma música que se chama Chega. Chega, ok. Talvez. É a música 6 do álbum. Acho que sim. Uhum. Tem muitas nuances, tens que fazer muitas coisas. Para nós músicos é interessante. Sim, explode. É. Uma música que explode. Ok, muito bem. E sei lá, e deixa-me pensar. E não tem nenhum problema em mostrar todas estas músicas no vosso site? Sem que o álbum ainda esteja lançado, digamos assim. Não, todas isto, as... E eu pergunto-vos isto porque estamos a entrar numa... em toda esta discussão agora, recentemente, com a aprovação ou não da, sim, da sopa. Do grande sopa, né? Estamos a entrar em todas estas discussões. E como é que vocês estão a pretender lançar o vosso álbum? Através de plataformas online? O nosso site vai ter... O nosso site, perdão. O nosso site ainda está em testes e uhum. Aquilo basicamente tem uma máscara que não vai ser não vai ser aquilo. Tem a ver com o quarto work do álbum. O nosso álbum vai estar disponível online para venda. Vai ser vendido online, não vai ser oferecido. E também vai haver uma versão de colecionador em CD. Uma versão com CDs para quem gosta de ter o CD, obviamente. E vai ser barato, não vai ter um preço. Nós falámos isto com muitos parceiros nossos, tentámos mostrar que vale a pena vender música, não vale a pena vender música a 12, 15, 17 euros, isso é que não vale a pena, na nossa opinião. Então o que é barato para vocês, Miguel? 5 euros, 6 euros. Sim, acho que é acessível. Parece-me um bom negócio. Acho que sim, 6 euros não é nada de extraordinário. Ok. E portanto, numa altura em que olhamos para o desmoronamento da indústria discográfica, digamos assim, eu outro dia tive cá um convidado, o Rui Gaio, do Spelzer, que me dizia que era uma indústria que já estava morta, se estava apenas por enterrar. Se amanhã virem, e vocês que são apologistas dessa venda, de chegar ao público através das plataformas online, se amanhã virem num blog, ou coisa que valha, o vosso disco em formato digital e pronto a ser, passa a expressão, sacado, ficam chateados? Não. Eu vou ser sincero, não. Porque isto tem a ver com a dimensão da banda que tu és, não é? Eu encaro isso como um tributo. Se alguém já acha que nós somos... temos valor suficiente para ser divulgados, mesmo de uma maneira, vá, à revelia da banda. Mas as bandas sempre cresceram ao longo do tempo assim. Foi a gravar cassetes, a gravar CDs, agora MP3. Sim, sim. Nós não nos preocupamos. Quem quiser ajudar a banda, tem uma oportunidade de o fazer. Isso é que é importante. Agora, quando uma pessoa oferece um CD, o problema é esse. É que tu não tens há pessoas que querem ajudar a banda e tu já não tens mais t-shirts para vender, já não tens mais nada para vender, mas ainda podes ter um álbum para vender e as pessoas ainda podem participar dessa banda e podem participar do teu projeto e podem ficar orgulhosas do que tu fazes, e isso é, receber esse carinho é muito bom. Sim, o mais importante acima de tudo é as pessoas conhecerem e gostarem. Depois, a parte de ajudar a banda obviamente que é importante, mas também se não houver pessoas a conhecer, não é? E pelos downloads gratuitos, chega a muito mais gente, obviamente. Portanto, está, teoricamente. Exatamente. Está a aparecer aqui uma espécie de nova onda de artistas que de certa forma já não ligam tanto a este. Por exemplo, antigamente eu lembro-me que há 4 ou 5 anos, várias entrevistas que não se falava em downloads, seja de álbuns do artista que estava na entrevista ou não, porque havia um enorme tabu à volta disso. Os artistas não gostavam de falar disso, não gostavam de dizer que eles próprios o faziam. No entanto, isto está um pouco a mudar. Vocês não têm problema nenhum em falar nisso. Vocês não tinham problema nenhum, lá está, como estavas a dizer. Eu falo por mim, eu sou sincero. Não. Existem bandas que eu ouço que, se não fosse o Dalton ilegal, eu não sequer tinha hipótese de as ouvir em Portugal. Exatamente. Não tinha hipótese de ouvir nem de comprar a música delas, mesmo num site internacional é complicado. Sim, o próprio iTunes é muito restrito. Exatamente. A nível nacional. Sim, isso não é tão prejudicial para as bandas quanto pois, isso. Pois, e a outra questão é essa. Até que ponto é que vocês não acham que bandas em emergência, digamos assim, sim, exatamente, não perdem com isso? Por exemplo, até que ponto é que os Amor de Terror não podem perder com uma indústria discográfica que não larga os seus padrões? Eu acho... Lá está. Eu acho que a indústria é feita para não haver bandas emergentes. Eu acho que ela está construída dessa maneira. Nós... Eu acho que qualquer pessoa que tem uma banda hoje em dia pensa que não vai receber grande ajuda da indústria que existe. E eu acho que graças ao que o Rui Reininho diz, e ele diz uma coisa interessante sobre a indústria em Portugal. Não existe indústria, existe artesanato urbano. É um bocado isso. E basicamente estas pessoas todas têm editoras, e estas pessoas na rádio que nós temos que comprar para aparecer na rádio e essas coisas todas... Eles apenas metem lá quem os entendem, quem lhes pode dar retornos a eles, quem lhes pode fornecer alguma coisa que eles não sei o que é que eles pensam. Muitas vezes, e hoje em dia os músicos deparam-se com isso, mas eles estão a editar gente que nem retorno comercial dá. Hoje as vendas de discos são ridículas. Cada vez mais. Sim. Cada vez mais. Sim. Vou dar um exemplo. Fiquei a saber semana passada. As edições dos álbuns antigos de Tony Carreira eram 20 mil edições. Hoje em dia são 5 mil. São 5 mil e não são todas vendidas. Isto é um senhor que enche muitos pavilhões atlânticos e já encheu 10, pelo menos, acho eu. Sim. Se ele, com as máquinas que tem, não vende... Uma banda emergente não vende, de certeza. Sim, é muito difícil. Isso leva-nos a outra questão, que é até que ponto não vale mais a pena apostar na interação com o público, ou seja, no concerto? Sim, nós seguimos um pouco esse pensamento. O que nós queremos é dar a conhecer ao público em geral e crescer como banda. Nós costumamos dizer, nós crescemos como banda a dar concertos. Sim, para nós é o objetivo. Obviamente temos que ter o disco há muitos anos que essa é o principal sustento das bandas, por exemplo, em mercados agressivos como Inglaterra ou Estados Unidos. Não é para venda de CDs. Nós conhecemos e já falamos com muita gente no estrangeiro e sabemos que as coisas não se processam lá. Isso é uma falsa ideia. Em Portugal é que ainda temos essa... Sim, isso já existiu, mas agora não... Sim, não, ninguém se suporta com um disco, não é? Sim, de facto nós vemos nosso país, quando falamos de uma banda, que a primeira coisa que dizemos é se tem um disco de ouro ou um disco de platina nos restantes países. Eu vou dizer as coisas que fazem em Portugal. Uma pessoa faz um projeto para vender a câmaras, nitidamente. Eu vou dizer quanto é que custam as coisas a ser feitas, se quiseres. As promoções, as assessorias de imprensa que existem com as bandas, como é que se colocam uma banda... Basicamente é uma questão de dinheiro. Nós podemos ter acesso aos mesmos profissionais que têm outras bandas da indústria se tivermos o dinheiro para o fazer. Ou seja, as editoras, esse tipo de papel hoje em dia, eu concordo com o teu antigo convidado, que eu acho que o enterro até já foi e já isto que existe são zombies. Já não, a indústria já está mais que diluída e confusa, e é engraçado é ver como é que eles reagem tipo baratas, confusas, maneira. À procura de novas... Sim, há que novas... dar uma volta... Pois é, à questão, exatamente. Portanto, largamos agora este tema que, de certa forma, nos deixa minimamente tristes, digamos assim, e passemos então para as vossas escolhas musicais para ficarmos com um sorrisinho na cara. Vamos a isso então. Portanto, vocês trouxeram, e posso citar, digamos assim, Thrice, é isto, exatamente, sim, Thrice, com Promises, e gostava de vos perguntar porquê. Miguel, diz aí a tua opinião sobre os Strice. Os Strice são a minha banda favorita. Eu posso dizer, eu conheço imensas bandas, mas os Strice são a minha banda favorita. Porque costumo ir mais longe. O Promises, em particular, porque é a música do último álbum, do álbum mais recente deles. E Strice porque acho bom dar a conhecer às pessoas. É um estilo de música completamente Strice diferente. Strice é tão bom que as pessoas... daqui a 25 anos ainda vão ouvir Trice e aquilo continuará a fazer sentido. É uma banda à frente do tempo, como se costuma dizer. Na nossa, na minha opinião, obviamente. Pois. Muito bem. Foi por isso que escolhi. Portanto, pronto, vamos então partir para Trice com Promises e logo a seguir The Deer Hunter com Blood on Her Hands. We pledge with diamond rings, they profess and die. dance just like they want you to. Just Portanto, estamos de volta, depois de ouvir The Deer Hunter com Blood on Our Hands. Esta aqui foi uma escolha de algum dos dois? Ou... Nós tentámos trazer de bandas todos, é isso, é? De todos, que todos gostem delas por um motivo ou por outro. Ou que e admirem. Então esta aqui surge porquê? The Deer Hunter, lá está. É não confundir, como eu confundi há bocado, com os Deer Hunter. Sim, não tem nada a ver. É Deer com A e não Deer com dois S. Pronto. Deer Hunter é um projeto muito engraçado, é um projeto enorme. O Casey Crescenzo, o vocalista da banda e compositor da banda, é considerado um Mozart moderno. Ele compõe compulsivamente e consegue orquestrar e dar dimensão à música como poucos songwriters fazem hoje em dia. E é, eles têm horas e horas de música e são uma banda que está a crescer muito nos Estados Unidos. Uhum. E é uma banda muito interessante, muito eclética, que toca muitos tipos de música, muitos géneros, muitos estados de espírito. É muito interessante. Muito bem. E antes tínhamos tido Thrice com Promises, para quem já não se lembrava. Voltamos então à porradaria de perguntas, digamos assim. E voltamos ao início, que eu comecei um bocado pelo meio. Portanto, de onde é que surge o nome Amor-Terror? Amor-Terror, por acaso, foi um amigo nosso que escolheu o nome, o Luís, e ele dizia-nos, já vou fazer uma banda, vai-se chamar Amor-Terror, e nós achámos imensa piada ao nome. Entretanto, ele nunca fez banda nenhuma. E nós, como tínhamos terminado a nossa anterior banda e começámos a formar os Amor-Terror há cerca de um ano, não tínhamos nome, andávamos a lutar pelo nome, e Amor-Terror era um nome que estava nas nossas cabeças. Seria, e nós pensámos, bom, se calhar vamos pedir ao Luís se ele nos cede o nome, e fomos conversar com ele, não se importou e nós adotámos o nome. Muito bem. E porquê tal nome? Porquê tanta piada a ter esse nome? Amor-Terror é basicamente o que nós somos. É aquela bipolaridade na nossa música e também existe, e como pessoa também, como pessoas, como indivíduos na banda, nós somos um ou muito amor ou muito terror. Terror no bom sentido, não é? Ok, pronto. Estava aqui a já imaginar. Não andamos a fazer mal às pessoas, não. Assim, nem não, mas são coisas isto. Muito intensas e nós achamos graça a isso. Nós não gostamos muito de estar no meio. Também são coisas que, de certa forma, se associam ambas, não é? Sim. Muito bem. E falavas-me tu no antigo projeto não tinha resultado. Eu que, pronto, andei a pesquisar, pá, e descobri que vocês vêm de dois antigos projetos. Os Pintarolas e os Machine Effect. Effect, sei isto, não é? Pronto. O que é que não resultou nesses dois projetos? Os Machine Effect continuam. Eles ainda existem. Os Pintarolas não resultou porque nós chegámos a um... Então quem é que se, desculpa, quem é que se diz dos Machine Effect? Ah, o dos Machine Effect são o Ricardo, que é o baterista, uhum. e o Bruno, que é o baixista. Eles continuam com os Machine Effect em paralelo com os Amor Terror. Ah, está bem, está bem, está bem. Nós dávamos concertos em conjunto. Sim, então, quando precisámos de formar os Amor Terror, eles juntaram-se a vocês. Eu produzi, okay, okay. Eu produzi o EP de Machine Effect e nasceu aí uma amizade. E nós, quando pensámos em fazer outra banda, foi: temos que ir buscar estes gajos porque eles são, eles batem connosco, têm a mesma mentalidade que nós. E isso é importante. Ok. Pintarolas era mais difícil porque nós queríamos, chegámos a um patamar onde tínhamos um som definido, uhum. e queríamos dar o próximo passo. Não estávamos, vá lá, todos de acordo com aquilo que falávamos há pouco. Dessa vez não estávamos todos de acordo acerca do caminho musical a seguir. E então, como somos todos amigos, não vale a pena uma pessoa chatear-se por causa de um projeto. Então decidimos que o melhor era ficar por ali. E por outros motivos, porque em Pintarolas nós algumas músicas tinham palavrões e nós... Também era uma coisa, Pintarolas, eu falo em nome meu e do Miguel, que é... Você, eram os dois lá, mas dois, sim, lá, e havia mais uma pessoa, qual é que era? Não, havia mais. Mais três, era o vocalista, era o André, o meu irmão. E era o outro baterista, que não o Ricardo. O Ricardo, entretanto, ainda chegou a fazer parte. Pois, concertos. Vocês são quatro, e dos quatro que vocês têm, três de vós estiveram nos Pintarolas. Certo? Sim, o Ricardo, sim, teve o final do ano de 2010 a sacar uns concertos. Pintarolas era uma banda que tocava bastante ainda. E isto, basicamente, as bandas acabam sempre por os mesmos dois motivos. Motivos artísticos e motivos pessoais. E foi o que aconteceu, basicamente foi, eu e Miguel queríamos dar uma outra direção à banda e não encontramos esse feedback nos restantes membros e Miguel decidiu, e eu também decidi seguir o outro caminho. E Pintarolas, era uma espécie de cebola mole, era para a parvoíça, não é? Não, e nós odiávamos também. Sim, e esse foi um dos motivos pelo qual nós também, sim, porque nos Pintarolas nós fazíamos rock na mesma, um pouco mais... Mais punk e tudo? Até mais punk, sim, mais despreocupado, digamos assim, e como tínhamos letras... com os tais, nem havia tantos palavrões assim, mas havia letras a gozar com muitas coisas e, enfim, as pessoas acabavam por não nos levar muito a sério. E Pintarolas para nós era um projeto sério e as pessoas diziam esse tipo de naturalmente, não estou a dizer que as pessoas têm, sim, culpa de associar, sim. Mas diziam naturalmente: vocês são como os Cebola Mola, são como são os Enapá 2000, mas em punk, e esse tipo de coisa. E nós não nos identificávamos com isso. E nós, esse era um dos aspectos também que... A parte do humor também. Nós geríamos mal a parte do humor e nós não nos apercebemos bem mas disso. Mas chegavam a fazer esse humor, certo? Nós chegávamos, sim, era, sim, deliberado, sim. Era deliberado, nós queríamos fazer um humor na música, mas não percebemos que a maior parte das pessoas não consegue destrinçar muito bem o lado musical do lado humorístico. Sim. As pessoas ouviam sempre Pintarolas porque era divertido. Nunca pelo lado musical, por ter boas melodias ou por outra coisa. Isso é porque ainda não, digo eu, ainda não há essa maneira de distingui-las e de associá-las dentro da música. Eu acho que é muito difícil fazer isso. Eu também acho. E eu vejo isso em bandas internacionais também. Há bandas internacionais que têm um bocadinho mais de humor e às vezes têm qualidade musical até acima da média, mas não conseguem vingar. Uhum. Eu ao princípio pensava, como é que é possível as pessoas não fazerem a diferenciação, mas agora compreendo melhor. Com o tempo e estando afastado da banda, comecei a compreender isso com mais... Sim, uma banda como o Zanapá 2000, nunca ninguém vem dizer esta música é fantástica, não é? Vem sempre dizer é a letra ou aquela o parte, é um ganda maluco. Ou ele estava bêbado, ou fez isto, ou fez aquilo, mas nunca vem dizer esta música está perfeita, está tão bem tocada, ou nunca ouvi nada, então é, verdade, é difícil distinguir. E portanto, digam-me uma coisa, eu conheço praticamente todo o vosso trabalho até ao momento, e não consigo deixar de vos perguntar, vocês também são, fazendo agora a passagem dos Pintarolas para os Amor de Terror, vocês também são meninos para meter uma pessoa a rir quando se ouve as vossas músicas dos Amor de Terror, ou nem por isso? Eu acho que sim. E agora, sim, mas não é um queria vos perguntar, sim, sim, isso acredito, dou-vos um exemplo, deixem-me para isso citar um verso muito interessante da música Isabel. que ouvi ontem que me partia a rir, sou sincero. Que é o como. Nem as mamas da Roberta, que me deixam sempre alerta, me fariam esquecer Isabel. Algum de vocês me quer explicar este brilhante pedaço de escrito? Que é qualquer coisa de forte. Bom, a Isabel é uma música que eu fiz há cerca de 1 ou 2 anos. E a Isabel é, no fundo, a Isabel representa a mulher de sonho de cada um. Sim, exatamente. De nós. E então as outras mulheres... Roberto, enfim, eu fui referindo várias características específicas de cada mulher, que são fantásticas, mas nenhuma se compara à Isabel, né? Que é a mulher de sonho. E então as mamas da Roberta, ou as mamas da Maria, ou o cheiro da Patrícia, tentei arranjar uma característica para cada uma, mas que no fundo não se comparasse à Isabel. Muito sim, bem. Mas e a Roberta foi só para rimar. Foi para rimar. mas nós não deixamos de, como é que eu, nós somos isso. Nós gostamos de dizer piadas, gostamos de nos divertir, gostamos de estar a rir. Mas de certa forma, deixa-me explicar-vos isto outra vez. Ou seja, Isabel, a música Isabel aparece lá no meio. A seguir é uma faixa. Se eu não estou em erro, não tem, digamos assim, necessidade de graça nenhuma. É, pronto. Sim, sim. Daí que é interessante para vocês imaginar as pessoas lá em casa ouvirem o CD e passar de uma coisa, pá, séria, entendem? E pôr uma coisa ridícula. Eu vou-te dizer. Tem piada de pensar. Queres-te rir à séria? Vou-te dizer. Assim. Quem fez o alinhamento do CD foi um sueco. Portanto, nisso não foi nada a pensar. Então pronto, lá está. Nós entregámos as músicas e ele decidiu, sem saber português, decidiu qual era o melhor alinhamento a nível que era, de... Que era aquela fotografia que estava no vosso Facebook, certo? Do estúdio, não é? De um Jäger Master. Tá, vocês não. Isso é o alinhamento que nós fizemos. Isso foi um... Pronto, podia ter sido nesse dia que o sueco tivesse feito. Não. Não. Pronto, também teria sido uma boa ideia. Também queres-te rir? Mais uma vez, vamos a isso. Não, e isso foi, nós quando fizemos esse alinhamento, nós como é que eu vou dizer isto? Demos novos títulos às músicas. É por isso que existe esse alinhamento e foi por isso que as músicas tinham todos nomes diferentes. Todas? Quase todas. É, bem, que espetáculo. Nós ainda hoje em concerto chamamos as músicas pelos antigos nomes. Sim. Então vamos agora ouvir, nunca ouvi falar nessa. Exatamente. Muito porra. Portanto, para quem se ligou agora e não sabe, estamos aqui com os Amor Terror, com Daniel Felipe e com Miguel Morgado. O Daniel, que é o nosso guitarrista, o guitarrista de serviço do Amor Terror, e o Miguel, que é o vocalista. E portanto, falávamos nós de pintarolas, de Amor Terror, de humor e outras tantas coisas. Antes de mais, quem é que escreve estas letras? Olha, eu e o Miguel fazemos músicas há 15 anos. Para aí. Ele escreve umas. Vocês têm que idade? Eu tenho 32. Eu tenho 31. Ele escreve umas, eu escrevo outras. Algumas chegam até ao fim. Às vezes o Miguel vem com os versos, eu faço o refrão. Às vezes eu venho com os versos, o Miguel faz o refrão, ou faz a bridge, ou uma coisa qualquer. Muito bem. E mostram partes da vossa vida, ou é tudo pura imaginação? Esta pergunta tem sempre aquele... Vocês vão dizer sim, claro, há sempre aí um bocado de nós, não é? Mas, por exemplo, sendo sincero, nesta tal... Tu vais-me dizer que não, porque já me respondeste isto, mas nesta tal da Isabel já disseste que é a mulher que todos nós imaginamos. Sim. Mas há uma Isabel na tua vida ou não? Chama-se Isabel, por acaso? Já houve, mas não... mas não se chama Isabel. Ok. E... Não, por acaso não foi baseado na minha verdadeira Isabel que eu tive. Foi mais na Isabel que eu queria ter. Muito bem. Okay. Daí que a Isabel fala um pouco disso mesmo, de andar à procura, não é? Não do que se já tem. E outras músicas, por exemplo, falando aqui no contrato e à noite, surgem duas belas vozes femininas, devo dizer. Gostei bastante de ouvir. Querem apresentar-nos estas senhoras? Estas meninas, não é? Jovens. Uma é a minha professora de canto, no contrato, é a minha professora de canto, que é a Ana Sofia Antunes, que é uma voz que já foi premiada internacionalmente e tudo. É uma voz muito boa em vulgar, mesmo ela tem uma formação lírica. E, mas ela é muito versátil e eu adorei trabalhar com ela. Acho que foi mesmo bem escolhido. Geralmente faz esse tipo de dueto com uma miúda mais pop. E foi interessante ela trazer essa, uma densidade, uma coisa mais dark para a música. Sim. E outra, é a minha, uma colega minha também, que eu conheci há coisa de um ano e tal, que é Maria Margarida Rodrigues, que é uma menina, que também escreve músicas dela. Que ela tem 16 anos. Tem 16 anos, agora já vai fazer 17 este ano. Tem 16 anos, ela escreve as músicas dela e ela tem músicas até bastante interessantes. E eu ouvia e pensei, ela tem que participar no nosso álbum, mais nada. E pergunto-vos, e esta parte sim é interessante, estão a pensar mantê-las no projeto ou foi algo que fizeram esporadicamente e só para o álbum? Ah, não, é uma coisa que... Isto, já ter uma banda com 4 pessoas já é difícil. Acredito. Mas foi uma coisa esporadicamente. Nós também colaborámos com outras pessoas no álbum, ainda com o Marco Boa Vida, que foi fazer tipo as vozes... Ele fez uns back vocals, não back foi? Vocals, aqueles back vocals agressivos que existem no álbum, foi o que fez. O Paulo Holandês, que é um dos maiores pianistas portugueses, é fantástico, foi fabuloso trabalhar com ele em estúdio, foi uma coisa que é meu amigo já há alguns anos e é giro as pessoas virem e fazerem e participarem e terem aquele tempo de partilha. E também é giro aquilo ficar mais ou menos, ser só uma coisa de vez em quando, uma vez por acaso. Ou seja, é para repetir, mas não para manter, digamos. Exatamente, assim. Exatamente. Sim. Ok, muito bem. A magia é essa, porque... A base somos os 4, sim. E eventualmente... E portanto, estão sempre... E são vocês que gostam de contactar com as pessoas ou gostam também de receber um contacto? Nós gostaríamos de receber contactos. É sempre bom, é sinal que as pessoas estão interessadas no nosso projeto, em trabalhar connosco. Normalmente funciona, nós temos que contactar, não é? Mas vamos à procura. Mas estás a referir musicalmente? Não, eu digo a nível destas participações. Destas participações foram coisas muito naturais. Uhum. Foram coisas. Olha, eu tenho uma canção, gostava que tu participasses nela. Sim, mas foi tudo. Fomos nós que procurámos. Sim, fomos nós que procurámos, sim. Mas o Paulo já tinha dito: um dia tenho que ir fazer uma coisa convosco. Aquelas coisas do género: um dia temos que fazer uma coisa. Tipo, são coisas de amigos que vão crescendo, passam de uma festa para um copo e depois passam para um projeto seguinte e para uma ideia. E sim. Vai evoluindo e. Muito bem. Portanto, agora voltamos novamente à pausa, porque também é necessário ouvirmos um bocadinho de música. Ou seja, agora vamos para as vossas terceira e quarta escolha. Neste caso, A Day to Remember, All I Want. Mais uma vez, uma escolha da banda, imagino. E porquê A Day to Remember e porquê All I Want? Eu adoro a letra dessa música. E A Day to Remember é uma banda que... Fala-nos sobre o que é esta música. Essa música basicamente fala de tu fazer o que te apetece. E isso é importante, porque tu não estás muito tempo nesta vida. Tu tens que a viver, não tem... Eu sou um bocado assim, eu sou um bocado urgente a viver, sou um bocado... Eu quero que as coisas aconteçam e quero fazer as coisas acontecer. E essa música fala sobre isso, fala sobre essa necessidade de vida, essa fome de viver. Isso é interessante. Muito bem. E A Day to Remember? Os A Day to Remember são uma banda... Lá está... Que é giro, estamos a falar de rótulos ainda há bocado e eles são uma banda que faz metal extremo misturado com pop punk. E os críticos da Alternative Press e dessas revistas e da Spin Magazine começaram a dizer que aquilo era easycore. E depois de easycore passou a happy hardcore. E é engraçado que eles são só a Day to Remember, que é uma banda ninguém que. Ninguém consegue meter um rótulo porque eles. Lá está. Fogem também. Eles fizeram a música deles, isso é espetacular. Eles fogem aos crimes, não é? Nesta música em particular eles não têm. Não têm... Até tem, há um gritinho ou outro. Sim, mas. É mais pop. É mais pop, sim. Mas é uma boa banda para as pessoas perceberem que uma banda que faz uma coisa que à partida está condenada tem aceitação popular e enraizamento a sério. Uhum. Não é. É mesmo. Aquilo nunca ninguém. Aquilo. Nunca ninguém olhou para os A Day to Remember quando era uma banda emergente e disse assim: eu vou pegar nestes gajos, isto vai resultar. E eles falam nisso no documentário, eles falam, e hoje em dia são das maiores bandas americanas desse tipo de circuito. E agora estou numa turnê fabulosa com Rise Against e Power Bear Club, uma coisa mesmo monstruosa já em... Sim, no fundo eles provam que a música é uma arte e deve ser tratada como tal e que não há regras. E então, desde que seja bem feito... Muito bem, portanto fica-nos o repto do não há regras, o que vale sempre a pena sublinhar, principalmente num programa destes. Isto não há regras, acreditem, isto chega a ser uma desgraça. Portanto, por agora, A Day to Remember, All I Want, já voltamos. I'm a safe bet, like your life stakes on the call. e foram os Foxy Shazam com Killing It, mais uma vez uma escolha musical, uma influência musical também, acredito, dos nossos amigos Amor Terror, aqui hoje presentes em estúdio e representados por Daniel Filipe, o guitarrista, e por Miguel Morgado, o vocalista. Pessoal, porque, aliás, sou eu o único que acha graça a este nome, Foxy Shazam? Tem ideia do porquê? Não, Foxy Shazam é um nome que... Eu sei porque é que o nome existe. O nome existe porque o vocalista, o Eric Nelly, dos Foxy Shazam, quando andava na escola, comprou uns sapatos novos. E Foxy Shazam é uma expressão, tipo, os sapatos brutais. Pá. Ah, ok. E então os sapatos eram Foxy, eram... Foxy Shazam, e ele gostou do nome e então deu o nome na banda. Ficou brutal, sim senhor. E a Killing It, diz-vos alguma coisa para lá do normal? Foxy Shazam é uma banda que já não existe, não existe de facto, mas é um tipo de banda que já não existe. Uma banda que é totalmente focada num glam rock, totalmente focado no público, no espetáculo, tudo é espetacular em Foxy Shazam, tudo é... Sim, Shazam? Cada um tem uma personagem, mas eles são mesmo assim, isso é engraçado. Eles procuraram mesmo lá estar na banda um membro que viesse acrescentar uma diversidade, etc, etc. Essa é uma banda muito engraçada. Ok, e portanto, há bocadinho falávamos das participações femininas no vosso álbum. E eu pergunto, eu queria, isto resultava muito bem que se a banda cá estivesse toda. Portanto, esta pergunta vai para ti, Daniel, vais ter de representar os restantes. Gostaste mais de trabalhar com elas, as duas, suponho, do que com o Miguel? Eu não posso dizer isso porque eu estou aqui ao lado, não é? Está aqui ao lado. Eu não posso dizer isso, não posso dizer. Não podes dizer, não me ofendo. Pronto, muito bem. Portanto, então passo para ti, Miguel. Foi com certeza. Tu trabalhaste juntamente com elas ou em takes separados? Não, ou... foi takes separados. Até porque eu estava a trabalhar. Foi durante a semana e eu estava a trabalhar. E não pude lá estar, só ouvi o resultado final. Ok. E, portanto. Ok, para olhar, ficou bem. Digo já sim, ficou sim, claro. Sim. Também gostei. Olha, falavas tu em trabalhar. Portanto, vocês não vivem da música, é isso? Não. Não. Nenhum de vós? Nenhum dos quatro? Não. Nenhum de nós. E é um plano para o futuro ou acham que não dá? Eu vou dizer aqui uma coisa. Se nos deixarem, dá. Se é preciso, é um espírito de sacrifício, muita perseverança. Como tudo na vida. Como também, tudo não é? Na vida, exatamente. Só que há coisas... Eu vou dizer uma coisa aqui que é verdade. É mais fácil ser primeiro-ministro do que participar num musical do La Féria. Música é das coisas mais complicadas que tu podes fazer em Portugal na tua vida. Acho eu, de viveres disto. Acho que é complicado. Sim, Portugal é um país pequeno e tem aqueles artistas fixos, digamos assim, e que ocupam muito do espaço. Não quero dizer que eles não devam lá estar ou que não mereçam. Sim, mas que eles não tenham... Sim, é difícil entrar. Alguns não merecem, desculpa, eu sim, vou dizer claro, aqui, alguns não merecem. Querendo aqui ser politicamente correto, mas não... É difícil entrar. É difícil entrar. Existem artistas muito bons, existem artistas muito maus. Não existe... Nem sequer existe, de facto, as pessoas nem pensam isto de um ponto de vista cultural. Eu duvido que exista muita gente que hoje em dia faça música que seja influenciada por artistas portugueses. Isso cá dentro ou lá fora? Cá dentro. Lá fora é impossível. Sim, lá fora não. Isso é outra coisa interessante. Investe-se montes de dinheiro na internacionalização de alguns artistas nossos, que nitidamente não têm nível para competir em mercados. Podem enterrar o dinheiro que eles quiserem neles. Já vimos artistas a saírem diretamente daqui para serem reconhecidos finalmente lá fora. E porque não? Não me importava nada ser grande no Brasil. E se vires, muita da nossa cultura, alguma da nossa boa cultura é primeiro reconhecida lá fora e só depois cá dentro. Isso também acontece, mas isso tem aquela coisa provinciana do imigrante. Só quando o imigrante volta com o Mercedes é que nós olhamos para ele. É verdade. Ok. Então, mais uma vez, para falarmos de temas mais felizes, este programa é qualquer coisa. Na capa do Lista Negra, que é o vosso novo álbum, vemos um par de pernas. Sim. E isto no seguimento... Eu não quero largar as raparigas, não sei se vocês perceberam. Nós também não, se só vis o álbum, mas... São de quem? Já são da fotógrafa. Ela diz que não, mas a fotógrafa, à altura da foto, é... É o par de pernas, ela disse, chama-se Adriana. Mas Adriano. E porquê algum simbolismo? Tem a ver. Lá está, tem a ver tudo. É um bocado amor-terror isto, não é? É, um bocado amor-terror. Reparas, não vês a cara, tu só estás focado ali numa parte do corpo dela que... Que vai ser dali. Que exatamente. Que vai ser dali. Exatamente. É um bocado assim, nós nem vamos... os designers andaram aí com muitas ideias, mas eu acho que nem vamos ter o título, o nome da banda, nem o... Porque ainda não está fechada a capa, certo? Acho que eu agora posso adiantar que a capa está fechada. É aquilo que tu vês, é o que vai ser a capa. É? Sim, mas falta só o nome, não é? Só que o nome, nós... Saber como é que a rapaziada ainda não conseguiu... Ainda não vi nas maquetes como foram postas, ainda não gostámos de nenhuma. E mais valemos... Uma tatuagem na perna, não? Assim. Que a fotografia. Já foi sim, já pensámos. Todos os truques Photoshop possíveis que tu possas mesmo. E não está a entrar. Porque não? Pode ir sem nome, não é? Como diz o outro. Falemos agora na vossa tour. Aliás, antes de irmos para a tour... vale a pena salientar, hoje temos mais uma surpresa, temos os segundos artistas, isto não fica nada bem, mas pronto, temos a segunda banda a vir ao TFA e a tocar ao vivo para nós, numa sessão, neste caso acústica, da outra vez tivemos uma sessão mais eletrónica com o Spelzer, hoje vamos ter aqui uma sessão de guitarra e de voz, tão fácil como isso, e resulta bem, porque não? Às vezes as coisas mais simples são as mais espetaculares, e portanto o Daniel e o Miguel trazeram-nos então a sua guitarra de casa, as suas vozes também, e vão trazer para nós um pequeno show acústico, lá mais para o final, ou seja, daqui a 15 minutos, mais ou menos, porque isto também já não dura muito mais, infelizmente. Até lá, fica aqui o teaser, né, para vocês não desligarem e continuarem desse lado a acompanhar. Para tal, vamos então despachar, digamos assim, o momento humorístico do The Freaking Alternative, que se chama The Freaky Moment, que vocês ainda não conheciam. Vão agora conhecer, num instantinho, uma anedota brilhante. Quer dizer, brilhante não tem muito isto, não é? Mas eu acredito que a forma como nós a vamos interpretar, e sim, isso vai ser brilhante, sendo que eu serei, mais uma vez, o narrador, para não ter trabalho. Os meus convidados serão pais... Pronto, não sei se conhecem a experiência ao vivo e na realidade. Pronto. Não, vão ter aqui uma oportunidade, como vem, do Freaking Alternative a causar impacto na vida das pessoas. E vamos ter também dois amigos e colegas a fazerem de filhos. Portanto, vão conhecê-los em 2 segundos e vão ser os vossos filhos, momentaneamente. Filhos aqui dos nossos convidados, do Miguel e do Daniel. Portanto, pessoal, até já. The Freaky Moment, divirtam-se, riam um bocadinho, epá, porque este programa isto tem de ter alguma piada por algum lado. Vamos ver se é desta. The Freaky Moment. Dois amigos de longa data resolvem combinar uma noite de copos. No entanto, as suas respectivas mulheres não os deixavam sair de casa se não levassem o filho mais novo atrás. Chateados com a situação, os desgraçados lá vão para a tasca mais próxima com os putos a reboque. Então, também trouxeste o chaval? Pois, lá teve de ser. Então vamos ver se nos divertimos. Tenho aqui uma aposta para fazer contigo. Então pá, que aposta é essa? Aposto já aqui 10€ que o meu filho é mais estúpido que o teu. Oh, já podias ter dito que a aposta era dessas. O meu filho é que é mais estúpido que o teu, não tenhas dúvidas. O primeiro homem mete o dinheiro em cima do balcão, bebe o resto da Imperial à maluca e chama o seu garoto. Vlau, Gaspar, anda cá. Foi, pajinho. Toma lá 2€ para ir ali à loja de ferraduras comprar uma TV a cores. Está bem, pajinho. Volto já, está bem? Todo contente, o miúdo lá sai pela porta do bar com os 2€ na mão. Nessa altura, o outro homem chama o filho. Manel, anda cá. Ih, papá. Pá. Quero que vás neste preciso momento ao mosteiro dos Jerónimos ver se eu lá estou. Já estou a caminho, papá. O puto lá sai disparado e, por acaso, no caminho encontra o filho do outro homem. Bem, vou-te dizer uma coisa. O meu pai é um gadanabo. Até parece. Ao lado do meu é um Einstein. Achas? Então viva isto. O meu pai deu-me 2€. Dois euros. Para ir ali à loja de ferraduras comprar uma TV a cores. E nem sequer me disse qual é a cor. Então e o meu? Disse-me para ir ao mosteiro do Jerónimo ver se ele estava lá e nem sequer me deu a chave para eu poder entrar. Música. Freaking Alternative. Estamos de volta depois de um brilhante espaço humorístico, depois de um brilhante The Freaking Moment, que os nossos convidados gostaram bastante, devo desde já dizê-lo. E um grande obrigado ao Oscar e ao Oscar Góes e ao Francisco Mendes por terem sido os filhos de serviço aqui hoje, neste espaço, de algum brilhantismo e de pouquíssima piada, digamos assim. Pessoal, voltando à conversa, Daniel e Miguel, estão agora os Amor Terror e os Define Control a atravessar uma grande tour, digamos assim, por Portugal, uma tour nacional. E eu pergunto-vos, como é que surgiu esta oportunidade de tocarem ao vivo em tantos palcos, ao longo de todo o país e durante cerca de 3, 4 meses, não é? Mais ou menos. Sim. Está isto a durar. Foram vocês que fizeram por isso? Ou mais uma vez foram convidados? Não, mais uma vez fizemos por isso. E basicamente isto é uma importação, mais uma vez. É uma coisa que nunca se tinha feito em Portugal, arranjar um patrocinador e tentar fazer uma turnê no inverno, que é uma altura muito morta em termos de concertos. Sim. E que as pessoas até se retraem um pouco a sair. Mas as bandas tinham que se mexer e o propósito de ter banda é estar sempre a tocar. Sempre tocar, vais para o estúdio e tocas. E promoves, tocas. E assim é que faz sentido. E eu sou amigo do Francisco dos Define Control desde os 4 anos. Não podes ver à frente. Sim. E o Miguel também, amigo de infância dele. E decidimos então, vamos fazer uma turnê. As bandas já se tinham falado, é para vocês, estão a começar o álbum, já têm uns patrocinadores, o que é que vocês querem fazer? É pá, a gente queríamos fazer tocar, experimentar coisas, ir mesmo frente a frente com o público, cara a cara. E pronto, os Define acharam a ideia boa. E o patrocinador principal dos Define Control, que é a Waves and Woods, através da Vox Portugal, ficou muito interessada no projeto, apoiou-nos dentro das possibilidades dele. Conseguimos fazer um concerto a mais do que estava já programado e basicamente tentámos dar os melhores espetáculos nos sítios com mais gente, e até agora tem sido. Quando é que começou a tour? Começou em outubro, no final de outubro. Quando é que acaba? Acaba no final de março. E isto temos de perguntar, não é? Porque quer queiramos, quer não, estamos a emitir para o mundo, mas estamos centrados em Lisboa. Quando é que tocam em Lisboa? Já tocaram uma vez, não é? Já tocámos uma vez e tocamos agora dia 3 de... Não sei se é 3 ou se é 2, é a primeira sexta-feira de março. Ficamos em Lisboa, na República de... Acho que é dia 3. Dia 3. É a primeira sexta-feira de março. É dia 2, se não me engano. É dia 2, se calhar. É dia 2, se não me engano. Pronto, só mesmo para clarificar, deixa-me ver. Não, tinhas razão, era dia 3 de março. Ok. Exatamente. Tocamos na República da Música, que é um espaço com excelentes condições ali em Alvalade. É o antigo Tuatara. Ah, já sei o que estás a dizer. Muito bem. Conseguem-me dizer um concerto tenha sido especial? Nestes, já foram aqui uns 10, talvez? Sim, este mais ou menos. Sim, 10, à volta disso, sim. Concertos especiais. Tenho que destacar até agora, e os outros que não me levem a mal, Viseu, foi muito engraçado. Porquê? O público é diferente. O público é engraçado de sítio para sítio. A presunção, a pose, a maneira como eles interagem. Podes ao mesmo concerto, com a mesma energia, com as mesmas piadas, com as mesmas músicas, o mesmo alinhamento, e é sempre diferente. Sim, tem muito a ver com o público. Espetacular, e no outro não. E no outro não. É. Sempre é normal. O primeiro cá em Lisboa, do Off-Piece. O que prova que o público faz muito, não é? Sim. O público é que faz o concerto. Sem dúvida alguma. Nós temos que puxar para o público, sem dúvida. Nós temos que dar o melhor espetáculo possível ao público. Mas se o público não quiser, também não, né? Não se briga com o público. O Music Box também. Mas dizias tu... O do Music Box foi muito engraçado. Tivemos muitas reações nesse concerto. Foi muito engraçado. Parece que as pessoas cá em Lisboa estão habituadas a outro tipo de concerto. Já há uns anos para cá habituaram-se a uma coisa menos energética, uma coisa mais calma, mais introspectiva. E foi engraçado ver na cara das pessoas, há barulho, há cantoria, à diversão, à suor, a saltos em palco, essas as coisas. Pessoas habituaram-se a concertos mais calmos ou demasiado calmos, é isso? Não, eu acho que eu adoro concertos demasiado calmos. Eu acho é que existem, dá um tempo para cá, nas salas que nós temos tido, no tipo de espetáculos que nós temos tido cá em Lisboa. Lisboa está, eu sou de Lisboa, nasci cá, nasci em Alvalade, cresci na Alameda, vivi na Alameda até aos 29 anos. Epá, Lisboa dá 15 anos para cá, é uma porcaria comparativamente com o anterior. Achas que sim? Acho que qualquer pessoa de Lisboa que nasce em Lisboa e que vive Lisboa como nós vivemos, a minha geração toda, acho que Lisboa muito pior em todos os aspectos do que era há uns anos. E a oferta cultural não foge à regra. Uhum. Havia mais diversidade, havia uma mentalidade mais aberta, não havia hipsters, não havia... hoje em dia as pessoas querem, sei lá, qualquer coisa não genuíno, não se procura muito coisas genuínas em Lisboa. Subscreves, Miguel? Sim, sim, eu sou. Tu és de cá também? Não, eu não sou de cá. Mas eu estou de acordo completamente. Eu acho que hoje em dia procura-se muito. Nós costumamos, temos um nome específico para isso, nós costumamos dizer que é o. Faz-se muito o filme à volta de. Uma banda, ou seja do que for, faz muito filme. Ou de um sítio, às vezes há um grande filme acerca de um sítio e aquilo não tem absolutamente nada de especial. As pessoas preocupam-se mais com o filme que vão dar a e outra acontecer coisa. Do que com o trabalho com em si. A experiência que vai dali sair, não é? Sim. Isto teve muito com isso, um amigo meu, também cá de Lisboa, que agora até vive no Algarve, e isso aconteceu bastante com a minha geração, ou emigramos ou fomos viver para fora de Lisboa. Mas não estou falando no perímetro suburbano, mesmo para fora de Lisboa, mesmo para a província. Isso é engraçado e tem influenciado também a nossa música. E isso é giro. Ver o que é que eu. Entretanto, pode. Agora perdi o. Foi-se a ideia. O que é que eu me tinha dito? Assim de repente. Portanto, O Tiago tem mania, um amigo meu, tem mania de dizer que há uns tempos para cá deixou de haver chungaria. Ou seja, deixou de haver tipo, uma coisa que tu recrimines. Não existe o bom e o mau, existe qualquer coisa tipo total. Isso por muito. Isso... É uma visão romântica daqui. Exatamente. isso é muito giro, mas não. Sei lá, não, para mim, para as pessoas da minha idade, não é natural ver Lisboa assim. Não é natural ver Lisboa a cair, fachadas. As pessoas que estão dentro de Lisboa neste momento não são de Lisboa. Eles não compreendem a cidade. Eles fazem um filme da cidade que ela não é. Isso reflete-se na própria cultura, não é? Eu acho que a oferta cultural em Lisboa é um bocado. E hoje em dia, na cultura das pessoas e da maneira como as pessoas utilizam os espaços. Pá, não havia botelho no bairro alto, tipo, não havia nada dessas coisas, tipo, era diferente. Já também não havia os preços que há. Não havia os preços que há, também é verdade. Mas uma coisa puxa a outra no final, não é? Andam sempre acompanhados pelos Defiant Control nestas tours. Falavas-me tu, é só por serem amigos ou por conhecerem bem a banda? Eu acho que Defiant Control é o projeto mais subvalorizado em Portugal, de longe. De longe. Defiant Control é uma banda muito boa. É a melhor banda de punk rock, e falando em estilos e de rótulo, eles adoram esse rótulo, eles fazem questão, nós somos punk rock. Mas calma, cena devagar, não, nós somos punk rock, tem que ser a área. Eles são a melhor banda de punk rock, mas de longe, antes luz qualquer outra banda de punk rock em Portugal, na minha opinião. Pronto, e ainda no seguimento das boas bandas, vamos então para a vossa última escolha musical. Go Radio, Good Night Moon, bom título, curioso. Porquê Go Radio? Porquê Good Night Moon? É pá. Bom, Go Radio. Revianda. Go Radio é mais uma vez uma banda americana. Espetacular. Fantástica, sim. E também o Good Night Moon, curiosamente, não é do último álbum deles, mas... É uma música. Todas as músicas que nós referimos e que já passaram agora, o Good Night Moon é, digamos, utilizando um termo antigo que já não se usa, é a balada. Ok. Sim, eles fazem isso muito bem. Eles fazem essas baladas, nós costumamos chamar tangos. Tangos por ser mais calmo. Porque se dança agarrado. Sim, E então, com o Radio escolhemos essa por ser um... ao estilo da Mortro, por ser um tango. Ok. Por ser a balada. Ok. Portanto, vamos seguir então para Go Radio com Good Night, Moon. And don't go to bed yet, love. I think it's too early and we just need a little time to ourselves. If my wall clock tells me that it's 4 in the morning, I'll give it hell. 'Cause I've been trying way too long to try and be the perfect song. When our hearts are heavy burdens, we shouldn't have to bear alone. So goodnight, moon, and goodnight you, when you're all that I think about, all that I dream about. How'd I ever breathe without a goodnight kiss from goodnight you? The kind of hope they all talk about, the kind of feeling we sing about, sit in our bedroom and read aloud like a passage from goodnight. Portanto, foi Go Radio com Good Night Moon. Eu não sei quanto a vocês, mas já estou. Vou tirar umas férias disto, de TFI. Isto cansa a falar a sério. E portanto, vou perder um bocado este papel do entrevistador para passar para o papel do espectador. E vamos então para essa tal surpresa trazida aqui pelos Amor Terror, pelo Daniel e pelo Miguel. Eles nos vão cantar agora aqui dois temas. O primeiro já sei qual é que é, mas eu vou-vos deixar descobrir, digamos assim. E portanto, na voz e na guitarra de Miguel e nos back vocals agora do Daniel, vamos ouvir, portanto, os Amor Terror. Portanto, no que toca à minha pessoa, pá, vocês estão à vontade, a sério. Força. Ficas tão dormente, nem a crua nostalgia te pode salvar. O tempo é aquela coisa que nunca vai parar. Não vais ser feliz. Diz-me o que é que te fascina, os sogros ou a cozinha. Diz-me. Casar e Sofrer, aí está, pronto, é esta a música que íamos ouvir por parte do Daniel e do, desculpem, do Miguel e por parte do Daniel nos back vocals. Agora eles que trocam, isto é toda uma dinâmica em Amor Terror, isto não para, não estão quietos. E agora vamos ouvir Daniel na guitarra e na voz e os back vocals por parte do Miguel. Mais uma vez, eu despeço-me de funções, eu acho que isto corria muito bem assim, se isto fosse as semanas assim, acho que o pessoal ouvia. E portanto, mais uma vez, Amor Terror, desta feita com o contrato. Tudo o que passa em mim mudou, fugindo aflito ao que eu já não sou. Não, eu não estou para festas. Não, eu não estou para festas. Tomou caminho e se escondeu. canto baixinho e adormeceu. Não, eu não estou para festas. Eu não estou para festas. Tudo lá se acomodou. Sorriu, dormiu, dançou. Na minha vida, na minha vida. Rompeu demais, como do sonho e de mudas fatais. Então se sentiu, depois se abraçou e aceitou. Assinou um contrato, onde o que era exato. Enfim, a julgar por mim, nada assinas se gostas de ti. E tudo que era amor, sofrido e vil rancor, ficou em mim, ficou em mim. Tudo que me sabe mal faz bem. Tudo que me mantém é também. Não, eu não estou para festas. Eu não estou para festas. É tão difícil deixar correr, trocar beijinhos, ter o que dizer. Por mim, nada assinas se gostas de ti. E tudo que era amor, sofrido e vil rancor, ficou em mim, ficou em mim. E portanto, se isto não chega, não sei o que é que há de chegar. É amor terror no The Freaking Alternative. Pessoal, vou agora ligar-vos os microfones muito rapidamente. Aí estão eles. Para vos dizer. Pronto, isto chegando à reta final. Muito obrigado por cá estarem. Obrigado nós pelo convite. É sério, pá, espero que tenham gostado. Foi a paródia aqui à Maluca com os de Amor Terror, hoje aqui representados pelo Daniel Filipe e pelo Miguel Morgado. Pessoal, mais uma vez um grande obrigado, um grande abraço também para os elementos que não puderam cá estar hoje. Muito sucesso para vocês. Obrigado. E que o sucesso se veja acompanhado aqui por este programa, é? Exatamente. Espetáculo. Pessoal, no que toca à malta de lá de casa, já sabem, habitual feedback para tfa.esquecfm@gmail.com. Bem, e para além disso é acompanhar o espaço habitual no Facebook, não é, do nosso programa. Nós cá nos ouvimos para a semana e até lá fica aqui o vosso momento zen. O momento zen. O verdadeiro pessimista é um gajo que olha para os dois lados da rua antes de a atravessar, sabendo ainda que a mesma é de sentido único. This town ain't big enough for the two of us. The Freaking Alternative. A tua única alternativa.